Para reativar a sua memória, estamos levando pela Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo, vamos sim. Missiva que vem da cidade de Bonfim Paulista. Quem nos escreve é a gentil ouvinte Dona Elizabeth Caldeira, que sintoniza em Ribeirão Preto a Rádio USP FM. E para ela, o titio Silvio Caldas vai cantar, em belíssimo arranjo, do Lírio Panicali, do Lauro Miller, São Paulo Antigo. Leonel com seu trombone, Leonel com seu conjunto, dando um show nesta composição do Ari dos Santos, Na Glória. Ainda para ela, que é ouvinte da nossa Rádio USP FM da cidade de Ribeirão Preto, ela que reside no município de Bonfim Paulista, Dona Elizabeth Caldeira, do poeta Luiz Vieira, desfila o conjunto Os Boêmios de Sempre para defender Tatu na Toca. Eu hoje, de cabeça inteira branca, contemplando com saudade meu São Paulo da garoa. Saudade de quando eu era menino, de você tão pequenino, da nossa vida tão boa. São Paulo, eu recordo aquelas noites de garoa muito intensa e de intensa boemia, do tempo em que o amor era negado aos rapazes que trocavam as noites pelos dias. Saudade das noites enluaradas, das lindas rimas cantadas, dos soturnos violões. Donzelas que por trás dos seus estores ouviam seus trovadores sob a luz dos lampiões. E agora, vendo você tão crescido, e depois de ter vivido tudo que você viveu, São Paulo, minha terra, meu orgulho, é de um pai que olha vaidoso para o filho que cresceu. E agora, vendo você tão crescido, e depois de ter vivido tudo que você viveu, São Paulo, minha terra, meu orgulho, é de um pai que olha vaidoso para o filho que cresceu. Thank you. mostrar para vocês um dia o que é que fez o Lua de Alemã. Não é mentira, não. Não é mentira, não. Pegou um tatu numa toca, no ponto potoca, era um tatuão. Mas era um tatuão? Era um tatuão. Levou pra casa do bichinho, que os paeirinhos, todo de algodão. Todo de algodão, mas todo de algodão. Pegou um tatu, uma terra, botou com o bicho pra reprodução. Lá em casa tem tatu jogado, tem tatu largado em todo lugar. Se pensa que tô te enganando, tatu bobeando, tá lá em casa olhar. E quem quiser tatu de raça, tô dando de graça, os tatu tão lá. E quem quiser tatu de raça, tô dando de graça, os tatu tão lá. Era um tatuão. Levou pra casa o tal bichinho, fez pra ele um ninho todo de algodão. Todo de algodão, mas todo de algodão. Pegou uma tatu, até mesmo tocou o bicho pra reprodução. Lá em casa tem tatu jogado, tem tatu largado em todo lugar. Se pensa que tô te enganando, tatu bobeando, vai lá em casa olhar. Quem quiser tatu de raça, tô dando de graça, os tatu tão lá. Quem quiser tatu de raça, tô dando de graça, os tatu tão lá. Nayara, Nayara, Nayara, Nayara, Nayara, Nayara, Nayara, Nayara, Nayara. Eu vou contar para vocês um dia o que é que fez o Lua, meu irmão. Não é mentira, não. Não é mentira, não. Levou um tatu numa toca, no ponto potoca, era um tatuão. Mas era um tatuão? Era um tatuão. Levou pra casa do bichinho, que os pais eram muito, todo de algodão. Todo de algodão? Mas todo de algodão. Pegou uma tatu, a velha botou com o bicho pra reprodução. Lá em casa tem tatu aberta, tatu areia, tatu narizé. Tem tatu bola, tatu pedra, tem tatu gereba, tomando rapé. Quem quiser tatu de raça, tô dando de graça em tatu até. Quem quiser tatu de raça, tô dando de graça em tatu até. Nayara, Nayara, Nayara, Nayara, Nayara, Nayara, Nayara, Nayara, Nayara. Com vocês, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Gente, ouvinte, mande uma cartinha para nós. Coloque no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566-590, São Carlos, São Paulo. Mas, vamos nós com música. Vamos sim. Nesta manhã de domingo acontece a missiva que vem de Araraquara. Aliás, Araraquara, Morada do Sol, também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E quem nos escreve é o gentil ouvinte, senhor Roberto Malara, cidadão muito conhecido e bem-quisto na Morada do Sol. E o Roberto Malara está conosco e quer ouvir do Domênico e também do Paçoca, na voz deste último Paçoca que reside na cidade de Santos, o Relógio da Paulista, em homenagem à nossa Super Cap. E para ele ainda, o Roberto Malara, que reside na Morada do Sol, a nossa acolhedora Araraquara, o Grupo Carioca conosco para defender do Cândido Pereira a composição Saudações, aliás, gravação do tempo da Casa Edson. Da Paulista, 4 horas da manhã. Tá chegando no Ceasa outra caixa de maçã. Tá chovendo pra chuchu lá no Anhangabaú. As pessoas vão correndo em vão pra Avenida São João. No relógio da Paulista, 5 horas da manhã, tá chegando no Ceasa, outra caixa de maçã. A aurora já raiou. Me intrometo no metrô. Na ladeira da consolação, sobe e desce condução. Meu amor, meu coração, para sair oração. No relógio da Paulista são 6 horas da manhã. Tá chegando no Ceasa outra caixa de maçã. No relógio da Paulista são 6 horas da manhã. Tá chegando no Ceasa outra caixa de maçã. Saudações! Polca executada pelo Grupo Carioca para Casa Edson, Rio de Janeiro. Thank you. É, há 12 anos em seu rádio, há 12 anos pela Rádio USP da cidade de São Carlos, agora comandando a Rádio USP FM da cidade de São Paulo e Rádio USP FM da cidade de Ribeirão Preto, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, mais um intervalo e na volta, Nelson Gonçalves, Zé Festa e Osni Silva.